música e notícia, sempre em primeiro lugar. Sou difusora, mas você venha comigo cantar. Obrigado, ouvinte. Obrigado, obrigado, ouvinte. A difusora está presente, sempre, sempre do seu lado. Difusora, uma escola de rádio. Alegria, festa e um bom dia especial. No ar, no ar. Bom dia, Difusora. Difusora. Agora 7 horas e 33 minutos na Super Difusora, 7 horas mais 33 minutos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Está começando a partir de agora mais um Bom Dia Difusora. Eu sou o João Rodrigues com você, tocando muita, muita, muita música bonita. E certamente você ligando, certamente você participando ou interagindo com a gente, pelas nossas redes sociais. No Facebook, me encontre lá, João Rodrigues, ou pelo Zap Zap da Super Difusora. Manhã nublada em Picos e Grande Região. Alô, você na companhia da Difusora. Você que acompanhou comigo o Grande Jornal, que acabou de acabar, né? E a partir de agora está começando mais um Bom Dia Difusora. Até as 11 da manhã, temos muito tempo juntinhos aqui, através das ondas médias da Super Difusora. Eu daqui, você daí. Ei, você, tá acordando agora, hein? Tá acordando agora? Eita, manhã azeda danada, né? E já acorda ligando o rádio aqui da Difusora. Já toma café ouvindo a Difusora. Então, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso programa. E você que, assim como eu, acorda cedinho, hein? 5 da manhã, tá de pé. Tá no batente. Então, vamos continuar. Eu daqui, você daí. Não posso esquecer da nossa companhia fiel, a nossa amiga dona de casa, acorda cedo, dorme tarde e o dia todo ouvindo a Difusora. Maravilha, um abraço, minha querida dona de casa. Alô, alô, você empregada doméstica também, aquele abraço, você que está aí no lar, nos fazendo companhia, muito obrigado, muito obrigado. Alô, você da cidade, você do interior de Picos, da região do Piauí, do Nordeste, do Brasil e do mundo. A Difusora de Picos abraça o globo, abraça o planeta. Para a rede mundial de computadores. Para nos acompanhar, é só baixar o aplicativo Difusora aí do seu celular, levar a Difusora para onde você for, som local em qualquer ponto do mundo. Você também pode acessar o nosso portal grandepicos.com.br e se informar a cada instante. E lá no ladinho da página tem link Difusora, você clica aí, nos acompanha ao vivo também. Muito, muito, muito prazer estar de volta com você em mais uma manhã. Muito prazer saber que você está nos ouvindo e mais uma manhã estamos na companhia. Estamos na sintonia certa da música, da informação, da comunicação, da descontração, da sua interação. Se a sua vida está difícil e parece que as lutas aumentam... Se a sua vida está difícil e parece que as lutas só aumentam, é um sinal de que você está mais perto da vitória. Então, fé em Deus, fé na vida. Está começando o nosso Bom Dia Difusora e vamos girar o mundo com Kátia Guima. Bom dia, bom dia, bom dia.